bote a mão pra cima, bote a mão pra cima, rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima, rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima, rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima, estamos na batalha, sem medo da derrota, eu pulo a janela, quando fecho as portas, nem só de elogios, vivo um campeão, mas sinto valores em cada lição. Tem que acreditar, pra merecer agora é 2009, é o ano da vitória. O prêmio é fazer rap e eu sigo na luta. Rimar até que é fácil, difícil é ter conduta. Quando o jogo é sujo e ninguém tá a seu favor, como pode desistir se ainda nem tentou batalhar? Então agora vai, sem medo do inimigo que nem samurai, que lava sua honra com inspiração. A espada do guerreiro é um microfone na mão, me fez sobreviver, te deixar surpreso entre mortos e feridos. Sai ileso, eu vou na fé, por isso eu não desando. Caio mil vezes, mas sempre me levanto e cada vez eu fico mais forte, acreditando em Deus e nunca na sorte. Esqueço o passado, penso no futuro e vivo a cada dia como se fosse o último. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Bota a mão pra cima que é rap nordestino. Mentes engatilhadas, a família tá se unindo. Maluco, se liga na fita que o bagulho é de coração. Aqui ninguém faz rap por moda ou por diversão. E pra quem só faz sombra no rap nacional, a rua, amigo, vai causar seu funeral. Fui convocado pra batalha com o mic na mão. Pode crer que eu também faço parte da função. Sem neurose, vou suave no percurso, truta, mantendo-se sempre na linha pra não perder a conduta. M-A-L-U-N-G-O, o rap alimenta nossas almas, nessa parada nunca vou tá só, tamo junto família, 2009 é o ano da vitória, irmãos de luta escrevendo a nova história. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Mais um guerreiro nato, honrando a dinastia. Tô a milhão, vivendo dia a dia, na correria. Respeito é necessário, malandragem, honestidade, pra não pagar de otário, ao contrário dos que só pensam em se dar bem. Faço o meu sem pisar em ninguém. Quem não tem a porra dos critérios se intimida pelo som que bomba nos estéreo. Eu falo sério, que não é pra qualquer um ter disposição, os pentes cheios de dundum. Clique, cleque, boom, a família no domínio. É melhor se esconder no seu condomínio. Eu extermino, corre, sai da frente. Diz com 9-0 e chama os Power Rangers. Vê se aprende, playboy de boutique. A minha rima não é falsa como a vida que tu vive. Nós tamo no pique, o pesadelo começou. Eu não sinto dó, mas você sente dor. E é por amor, mas nunca por dinheiro. Cada verso que eu faço é como um tiro certeiro. Sou verdadeiro, diferente de você que só conhece violência pela tela da TV. Sem proceder, sua moral tá apagada. Tipo Gaspazinho, fantasminha, camarada. Ninguém vê nada. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Rap nacional, pra entrar no clima, bote a mão pra cima, bote a mão pra cima. Você diz que faz e acontece, agora que eu quero ver. Você diz que faz e acontece, agora que eu quero ver. Eu vou contar até três, o mais devagar vai desaparecer. Eu vou contar até três, o mais devagar vai desaparecer.